Bom dia, Solo Salvador, aqui é o Azul Alfa, Zulu Delta. Prossiga, Zulu Delta. Vetorização de reboque do Pátio 3 até a posição 08 do Pátio 1. Autorizado, reporte ao término. Zulu Delta, graças. Delta, confirma o término de reboque no portão 08, muito obrigado, bom dia. Posição de Zulu Delta, frequência livre.